Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Tampellini e serei seu apresentador. Hoje, aqui na bancada, vamos ter apenas duas pessoas, porque hoje o programa vai ser mais dinâmico, mais rápido. Aqui na minha frente, Matheus Pinheiro. Boa noite, Matheus. Boa noite, Tampellini. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite a todos. E aqui à minha direita, André Fonseca. Boa noite, André. Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. Boa noite a todos. E por que vai ser mais dinâmico? Hoje vai ser um pouquinho mais rápido, porque só vamos falar do Campeonato Brasileiro, a última rodada neste domingo, todos os jogos no domingo às 5 da tarde. Então, só vamos dar aquele famoso esquenta para você, meu querido ouvinte, ficar mais informado, mais por dentro dos jogos e das expectativas desses mesmos jogos. Começando com o líder, o campeão Corinthians, enfrenta o Avaí na sua arena, o time misto do Corinthians, lembrando que o Jadson também não vai jogar, já está suspenso, então já está de férias. Corinthians, se ganhar, vai bater o recorde do Cruzeiro de 2003. O Cruzeiro, 80 pontos. O Cruzeiro estava com 81? Com 80. 80, né? Corinthians empatou. Então, se empatar, já passa o Cruzeiro. Para você, Matheus, Corinthians vem como favorito, mesmo o Avaí desesperado para sair da zona do rebaixamento. Lembrando que o Avaí precisa vencer o Corinthians, só depende dele para escapar da zona de rebaixamento. Vem como favorito, mas vai ser aquele jogo morno, né? Não tem muito o que disputar, além dessa histórico aí de ultrapassar o Cruzeiro. E acho que vai ser mais os jogadores, os reservas, que vão querer demonstrar trabalho para a temporada que vem. Vai ser mais a força deles, porque não tem mais o que disputar o Corinthians. E o Corinthians vem no ataque total para você, André? Ou você acha que o Avaí pode impor o ritmo de jogo, já que ele tem muito mais interesse do que o próprio Corinthians? Não é que o Avaí pode impor o ritmo de jogo, o Avaí deve impor o ritmo de jogo. É necessário para o Avaí impor o ritmo de jogo, porque o Avaí corre risco de rebaixamento. E o Avaí vai vir com toda a força, vai vir com o time todo no ataque e precisa escapar do rebaixamento. Porque senão sua folha salarial diminui, né? O ano que vem diminui mais ainda, né? Do que já é pequena. Outro jogo mais... vai ter vários jogos sem importância, né? Porque o que de importante tem é a disputa da Libertadores pelo São Paulo Internacional. Apenas um lugar, e depois, né, a zona de rebaixamento. Mas vamos falar de todos os jogos aqui, não é verdade? Verdade. Santos... Informações minhas aí sobre o Corinthians, que estão preparando um mosaico aí. Que pra arena inteira esse mosaico. É? Ocupar todos os lugares da arena. Quero ver, espero um mosaico bonito, hein? Vamos ver, né? Como que... Mas tem já informação do que será? Não tem, só mostrou a plaquinha ao contrário, falando que tava no local, que não era pra mudar de... Pra o pessoal que for na cadeira não mudar de lugar, mas não tem nenhuma informação ainda. Mas não vai ser aquele 3D, né? Vai ser o mosaico normal. Então... Eu acho que não. Por enquanto não tem informações sobre isso. Só o papelzinho mesmo. Bom, vamos esperar para o jogo de domingo, então. O torcedor do Corinthians já tá ficando acostumado em fazer mosaico. Tem também e mosaicos muito bonitos. Fala, pode falar. Mas uma curiosidade aqui que a caixa, em vez de Corinthians entrar com a camisa caixa, vai ser escrito Hexa, que a caixa mesmo preparou. Vai ter aquele X da caixa, aquele X da caixa. Do Hexa. E o Hexa. É uma boa jogada de marketing. Mais alguma informação, Matheus? Nenhuma, então, duas. Segue o jogo. Santos e Atlético Paranaense jogando na Vila Belmiro. Santos, que já não tem mais pretensões nesse campeonato, nenhum Atlético Paranaense. Lembrando que o Santos perdeu a chance de ir para a Libertadores, só vai disputar a Copa do Brasil no ano de 2016. Eu esqueci de falar uma coisa. Placar de jogo Corinthians e Avaí? Eu aposto em um 2x1. Pro Corinthians? Pro Corinthians. André? 2x0 Corinthians. E Santos e Atlético Paranaense? Aposto 2x0 Santos. 1x1. 1x1. Eu acho que o Corinthians vence o Avaí 2x1. 2x0, eu acho. Não, 2x1, 2x1. André Lima vai guardar o dele. E o Santos perde pro Atlético em casa, 2x1 pro Atlético. Ponte Preta e Sport jogando no Moisés Lucarelli. É, tempos atrás esse jogo ia ser bom, né? Duas equipes que disputavam o G4, mas agora não mais. Pra você, André. O Sport não tem chances remotas? Não, já era. Já só era? São Paulo Internacional. Quanto esse vai jogo esse vai jogo? Ser bom. Vai ser 3x0 Sport. 3x0 Sport lá em Campinas. 3x0 Sport. 3x0 Sport? É em Campinas o jogo? É em Campinas. Ah, eu aposto em 2x1 Ponte Preta, acho que vai ser um jogo qualidade técnica boa. São duas boas equipes, embora não estejam mais disputando nada, eu aposto em uma boa partida. É, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, é um clássico brasileiro, mas como é a última rodada, Palmeiras já é campeão da Copa do Brasil, Flamengo também já não quer mais nada, tá só na boa ali, a gente viu no jogo passado contra o Atlético, como o Flamengo tá na boa, né? É, não fez questão nenhuma de... Vai ser joguinho bem, bem chato de ver, né? É, o Flamengo tá esperando a eleição presidencial, né? Que é já dia 7. Depois desse jogo já é eleição. E aí, dependendo do resultado, já pode vir novo técnico, que tudo indica é o Muricy Ramalho. Só que se a chapa adversária, a chapa verde, né? A chapa verde ganhar, pode vir... Sampaoli. Não, eu acho que é mentira. Que desmentiu, né? É, eu acho que é mentira. Muito difícil. Mas dificilmente a chapa verde vai ganhar. Representante dele no Brasil falou que ia entrar em contato, que ele foi muito infeliz com a declaração dele. É, a gente só vai saber isso dia 7, né? Mas eu acho que é o Muricy mesmo, o Muricy voltando pro Rio de Janeiro. E, segundo ele, vai fazer aquele... como que chama? Implantar a base... Assim, com um padrão, padronizar a base. E? Sim, todas as categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20, sim. Vai jogar do mesmo jeito, assim como joga o Barcelona. Mas você acha que no time principal ali ele vai dar um jeito pro ano que vem? É, aí a diretoria tem que fazer um esforço, tem que ser mais esperta a diretoria, não tem que gastar o que gastou com um jogador só, que foi o caso do Guerreiro, que agora deve estar machucado, sei lá o que tá acontecendo com o Guerreiro aí. Só que acho que tem que planejar melhor, né? Porque Flamengo vai disputar a Copa do Brasil, só que tem boatos que tem grana, tem muito dinheiro pra gastar aí. Vamos ver. Eu, se fosse a diretoria, tinha que gastar esse dinheiro não só em um jogador, em vários. É que o Guerreiro era um tiro certo, né? Acho que ninguém apostava que ele fosse jogar mal no... Pois é, né? Talvez não tão bem quanto no Corinthians, mas não do jeito que foi. Acho que 4 gols no... Mas tem ano que vem ainda, vamos ver se o Guerreiro se recupera. E era a dupla, né? A dupla Sheik e Guerreiro. Também conta, que era, né? Pra dar certo, que deu certo no Corinthians, era pra dar certo no Flamengo. É, mas vamos ver como o Flamengo vem ano que vem. Tem, já a gente falou no programa passado, ontem, que tá se movimentando muito nos bastidores o Flamengo. Tá trazendo o Chiquinho, o lateral do Santos, né? O que era do Fluminense. Tá apalavrado com o Juan, o zagueiro do Internacional, com o Juan, o Rondinei. Da seleção. Da seleção, é o Juan mesmo. Juan, que jogou em 2010. Ah, sim. O Rondinei, da Ponte Preta. O que mais? O que mais que era? Tinha um cara do esporte. Tinha um cara do esporte? Não era o Ferrugem, não. Não. Não lembro. É Será que era o René? É, o lateral esquerdo, René. Talvez. Guardiola, Messi também, né? Acho que. É, sempre, o Messi sempre tá especulado no Flamengo, né? É, em todos os times. Um dia eu espero essa contratação. Outro jogo, esse tem importância. Internacional contra Cruzeiro, jogando no Beira-Rio. Lembrando a situação do Internacional. O Inter está em quinto lugar, com 57 pontos, e briga por uma vaga no G4. Briga pelo quarto lugar, né? Que hoje é do São Paulo. São Paulo tem 59 pontos. O Inter precisa ganhar do Cruzeiro e torcer para uma derrota do São Paulo. Já que, Se o São Paulo empatar, já a gente vai falar disso, o Inter vai perder em saldo de gols. Então, porque é praticamente impossível, porque o Inter tem saldo menos 1 e o São Paulo tem saldo 5. Mas o Inter precisa fazer 7-0, né? É. Critério primeiro não é número de vitórias. É vitória, só que o... Empate em vitórias. Empate em vitórias. Sim. São Paulo tem 17, Inter 16. É, eu acredito pra esse jogo numa vitória do Inter. Talvez uns 2-0. Acho que jogue bem, apesar do Cruzeiro vir de uma boa sequência. Mas acho que pro Inter não... Bom, enfim, depois quando a gente for falar de São Paulo, mas desse jogo eu acredito no Inter. Mas será que o Cruzeiro não vai complicar, mesmo não tendo mais pretensões nesse Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Mano Menezes não vai ficar na equipe do Cruzeiro, Damião também não vai, Júlio Batista, já tem uma barca do Cruzeiro aí. Então, o Cruzeiro tá se desfazendo. Mas ele vinha vencendo seus jogos, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Cruzeiro, o último jogo, venceu. Depois, de 4 jogos, os últimos 4 jogos, 4? Isso, 4 jogos, 3 vitórias. Se eu não me engano, a campanha deles é, acho que, a segunda. É a segunda melhor do campeonato, só perde pro Corinthians. Será que ele não vai dar uma... É, exato. Será que ele não vai dar uma pressão aí no Inter? Não, pressão acredito que dê. Seja um jogo bem complicado, mas eu acredito na vitória do Inter por ser no Beira-Rio. Quanto você falou o placar? 2-0. E pra você, André? 1-1. 1-1. Empata e São Paulo na Libertadores? São Paulo na Libertadores. A gente deu o placar do Palmeiras? É verdade. Flamengo e Palmeiras. Quanto? Vai dar Flamengo 3-1. 0-0. 0-0. Eu também acho que vai ser 0-0. Vai ser muito ruim. Atlético Mineiro e Chapecoense no Mineirão. O jogo vai ser no Mineirão, não vai vale ser lá vice, na... né? Na... Como chama? Arena Independência. Isso, lá na Independência. E tá em risco aí o vice colocado, né? O segundo lugar ali do campeonato. 2 milhões estão riscos. O Atlético Mineiro com 66 e o Grêmio tem 65. Grêmio que vai jogar contra o Joinville fora de casa. Então o Grêmio... O Joinville já é rebaixado, o Grêmio tem tudo pra ganhar. Mesmo se for fora de casa, tem boa chance de vitória. E do segundo pro terceiro lugar, são 2 milhões de reais. E na premiação. Não só a diferença do dinheiro, como a entrada direto pra Libertadores, né? Mas é que o terceiro também entra. Também é o quarto entra? Lugar. Ah, é o quarto que vai é pra pré. É só o quarto lugar que fica na repescagem. Infelizmente. Tá. Então, acho que... O Atlético vai ter uma vida mais difícil no domingo. Porque mesmo a Chapecoense não tendo mais pretensões também no Campeonato Brasileiro, é um time que costuma complicar mesmo jogando fora de casa. Então, pra vocês, Atlético consegue suportar a Chapecoense mesmo jogando no Mineirão? Consegue, na minha opinião consegue. Sim, sim. Uma vitória de convincente até. De repente um 2-0, 3-0. Pra mim, 1-0, gol de Dátolo. Dátolo, eu acho que... Deixa eu ver. Acho que vai ser 3-1 Atlético. A Chapecoense vai dar um susto aí no torcedor. O Atlético, a gente já falou da contratação do Aguirre? Já, falamos ontem. Falamos, Aguirre, então. Aguirre, novo técnico do Atlético Mineiro. Bela e Grêmio, e Joinville e Grêmio? Joinville e Grêmio, 2-1 Grêmio. 3-0 Grêmio. Eu também acho 3-0 Grêmio, Joinville já rebaixado o lanterna do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver outro jogo. Esse jogo promete, hein? Esses 3 últimos jogos que a gente vai falar prometem, porque são muito... mas muito importantes, começando com Figueirense. Figueirense, depois a gente deixa pra depois esse jogo. Porque vamos falar de Goiás e São Paulo. O Goiás tentando desesperadamente sair dessa zona do rebaixamento em 19º com 38 pontos. O Goiás precisa vencer o São Paulo. Se empatar já era, já caiu. O Goiás precisa vencer. Aí ele iria para 41, e aí ele precisa torcer pro Vasco perder, pro Figueirense perder e pro Avaí perder. E aí, deixa eu ver, é isso, porque aí ele ia a 38 vitórias e passava o Avaí. Então, 38 vitórias. Não, 38 vitórias não. 38 que 38 vitórias? Vitórias? Parece o cara campeão. É jogos, calma aí. Cadê Goiás, tem... 10 vitórias e o Avaí tem 11. Aí ia pro saldo de gols. Ah, sim. E o saldo de gols menos... nossa. O Goiás tem saldo menos 9 e o Avaí menos 22. Então, se o Avaí perder e o Goiás ganhar, o Goiás escapa. É, dependendo dos outros resultados. E o São Paulo, que precisa ganhar ou pelo menos empatar lá em Goiânia. Lembrando que o São Paulo não vence o Goiás em Goiânia desde 2006. Só que teve um jogo que não foi lá em Goiás, né? Foi o jogo do título do São Paulo em 2008, foi em Brasília. Mas tem esse tabu. O Goiás costuma complicar o São Paulo jogando dentro de casa. São Paulo tem 59 pontos. Se fizer um pontinho, já tá na Libertadores, dificilmente não. O Inter não vai fazer 7-0 no Cruzeiro. Então, São Paulo precisando empatar para pelo menos salvar, entre aspas, esse ano conturbado. Para você, Matheus, São Paulo vem pro ataque ou vai jogar na defensiva? Lembrando que o Rodrigo Caio está suspenso. Então a zaga, torcedor São Paulino, se prepara. Haja coração. A zaga será Edson Silva e Lucão. Então, se prepare porque fortes emoções estão por vir. Então, os dois têm pretensões do campeonato, mas acho que assim, o time do São Paulo é melhor. Jogar lá no Serra Dourada, a gente sabe que é difícil, não só para a equipe, para o Tricolor, que tem esse tabu, acho que todos os times grandes têm dificuldade de jogar lá. Eu acredito que o São Paulo talvez dite o ritmo do jogo, não sei se vai para cima com tudo, mas acho que dita o ritmo do jogo. Mas mesmo assim eu aposto em um empate nesse confronto. Talvez um 1-1 ou 2-2. Eu tô acreditando na vitória do São Paulo por 1-0, aquele gol sofrido, suado do Allan Kardec no final. Porque o São Paulo não vem demonstrando um padrão de jogo ao longo do ano. E esse ano foi muito irregular. Então não tem como fazer uma aposta se ele vai pro ataque, se ele vai ficar na defesa. Eu acho que ele vai mesclar. Ele vai mostrar tudo o que aconteceu durante o ano. Igualzinho o último jogo contra o Figueirense. É esse o meu palpite. Dominou, foi dominado. Dominou, foi dominado, virou e ganhou. Então, hoje, o técnico Milton Cruz, ele fez o último treinamento no CT da Barra Funda. Lembrando que o Rogério Ceni, ele ficou no REFES, né, no departamento médico, fazendo uma fisioterapia para ver se joga ou não. Ele é dúvida, mas provavelmente ele não vai jogar, porque a gente já falou isso ontem, o Rogério deu uma declaração falando que ele, condições de jogo, ele não tem 100%, vai, ele tem uns 40%, 50%, mas ele não quer atrapalhar o time. Vai que ele toma um gol, assim, por causa da lesão, por causa de uma dor, não conseguiu lá se esticar direito ali, e aí o São Paulo se complica. Então ele não quer atrapalhar esse momento que a equipe tem de conseguir uma vaga na Libertadores, mas ele vai viajar com o grupo, porque, pelo menos fazer aquela pré-eleição, né? Então, a equipe que treinou hoje, o técnico Milton Cruz, colocou em campo os jogadores e essa deve ser a provável escalação da equipe tricolor. Denis no gol, Bruno na direita, Lucão e Edson Silva, Zaguinha, Carlinhos na esquerda. Meio, Hudson, Thiago Mendes, que vem se destacando, e o Ganso. Ali, os três, né? Dois pontas, Michel Bastos e Pato. E na frente, Allan Kardec, lembrando que o Luiz Fabiano não vai para o jogo, está com dores na coxa. E falando em Luiz Fabiano, hoje, antes da gente falar do Luiz Fabiano, para vocês, escalação ideal, mudaria alguma coisa? Eu não mudaria nada, eu iria com essa escalação, porque se colocasse o Lianco no lugar do Edson Silva, trocasse isso por meia dúzia, mas ele tem menos experiência que o Edson Silva, eu confio na experiência do Edson Silva, mais ou menos, mas eu confio. E o Edson Silva também é canhoto, né? E aí já pode jogar ali mais acostumado no lado esquerdo. E, Matheus, se ele colocasse o 3-5-2, se colocasse três zagueiros pra proteger mais, você acha que seria melhor ou deixa 4-4-2 mesmo, que é como a equipe vem jogando? Ah, eu vou concordar com o André. Acho que essa escalação que você falou é a ideal. De repente vai colocar, não adianta você pôr três zagueiros. Me desculpa a palavra, mas três zagueiros que não passam tanta confiança assim. Então prefiro ficar no esquema que já vem jogando, no 4-3-3 que você falou. E assim, sobre o Rogério, acho que realmente ele tá fazendo certo. de repente compromete ali numa jogada, num lance e acaba complicando tudo. Mas é, acho que só dele tá lá no vestiário e tal, viajar com o time já é o suficiente, já vale a pena para fazer aquela pré-eleição. E como a gente falou de Luiz Fabiano, já que ele não vai jogar porque está com dores na coxa e também não queria que o último jogo dele fosse fora do Morumbi, ele se despediu hoje, a diretoria preparou uma homenagem para ele lá na sala de imprensa do São Paulo e aconteceram várias coisas. Ele se emocionou bastante, falou que ele tá morrendo um pouco, necessariamente assim, ele tá se despedindo, só que ele não sabe por quê, assim, sabe? Ele tá triste, mas é o que tem que fazer. Uma hora ia chegar e essa hora é agora. E uma coisa bem interessante também que aconteceu, o São Paulo preparou um vídeo pra mostrar pro Luiz Fabiano já na sala de imprensa lá, junto com jornalistas, junto com sócios-torcedores, alguns jogadores que estavam passando ali também ficaram vendo. É um vídeo do São Paulo com vários jogadores atuais que jogaram agora e também do passado que jogaram com o Luiz Fabiano. É, tivemos a presença do Kaká, do Lucas, do Reinaldo, atacante, do França, do Daniel Alves. Daniel Alves, que é São Paulino, ele fala isso e ele é amigo do Luiz Fabiano. Todos mandando forças pro Luiz Fabiano, mandando aquele abraço, agradecendo, elogiando. E também as filhas dele apareceram, mandando mensagens de carinho, depois a mulher, a família inteira, sabe? Foi bem emocionante. Se você, meu querido ouvinte, tiver a oportunidade de ver, veja, porque é muito legal, é muito comovente. E queira ou não, o Luiz Fabiano, por tudo que falam, ele pode não ter muitos títulos pelo São Paulo, pode ser expulso várias vezes, mas ele é o terceiro maior artilheiro da equipe, da história do clube, e é o segundo maior artilheiro do estádio do Morumbi. Isso não é pra qualquer um, né, Matheus? É, realmente, os números estão aí pra provar, né, não tem como bater de frente. Mas assim, além do sucesso que ele conquistou dentro de campo, como eu já falei aqui, hoje falta muito amor pro São Paulo em campo, pros jogadores. E ele era um dos únicos que ainda demonstrava que o time perdia, você via ele xingando, batendo, mas enfim, você via que ele realmente se revoltava. Porque jogadores de hoje em dia do elenco do São Paulo parece que tanto faz como tanto fez. Então, acho que além dos resultados, é o que conta muito é isso, a identificação dele com o clube. Eu diria não só o último grande jogador de São Paulo, mas o último grande centroavante da seleção brasileira. A seleção brasileira, depois dele, teve ninguém, assim, praticamente. Teve o Fred, mas o Fred não jogou bem a Copa. Então não dá pra dizer que o Fred foi um grande camisa 9. O último grande camisa 9 que eu vi jogar na seleção foi o Luiz Fabiano. Eu acho. É. Foi ele mesmo. Foi aquele na 2009, 2010, tava jogando muito o Luiz Fabiano. Foi, realmente, passava muita confiança em relação ao Fred, que fez uma ótima Copa das Confederações, 5 gols, se eu não me engano. Mas o Luiz Fabiano realmente foi foi muito abaixo do que a gente tinha, né? Pra quem tinha Ronaldo em uma Copa, sim, caiu sim. Pra Luiz Fabiano. Ah, mas também aquela Copa a gente deu um pouco de azar. Eu acho de 2006? De 2010 também. Porque eu acho que o Brasil podia ganhar aquela Copa sem, mas aquele jogo contra a Holanda deu tudo errado. Então... Foi, de repente, um primeiro tempo que jogou muito bem, fez 2 gols, um foi impedido, mas... Eu acho que habilidade, raça, Luiz Fabiano, ele tinha pra seleção brasileira, sim. Jogava muito. E, falando em raça dele, ele falou que isso, talvez, é um diferencial pra torcida do São Paulo, a maioria dos torcedores... terem esse carinho pro Luiz Fabiano, porque ele fala que quando o São Paulo tá perdendo, quando o São Paulo precisa fazer um gol, ele fica com aquele espírito de torcedor, sabe? O torcedor se sente representado pelo Luiz Fabiano. E também outra coisa muito legal que aconteceu foi que no meio dessa homenagem, assim, no meio da entrevista coletiva, o Rogério Ceni entrou lá, subiu lá, cumprimentou o Luiz Fabiano, falou... pediu desculpa por estar atrapalhando e falou que em nome de todos os jogadores, da comissão técnica, ele estava agradecendo ao Luiz Fabiano por tudo que ele fez e falou que foi um dos 3 maiores camisas 9 que ele viu jogar pelo São Paulo. Então, não é para qualquer um o que o Luis Fabiano fez, que ele tenha uma boa carreira aí seguindo, muito provavelmente na China, né? E tomara que ele consiga sucesso assim como ele conseguiu no São Paulo. Agora vai fazer o caixa dele, né? Fazer o pé de meia, né? É. Vamos voltar agora a falar do Brasileirão, que faltam dois jogos ainda pra gente comentar. Dois jogos muito importantes e que até se relacionam. Eu vou até falar os dois de uma vez, aí a gente já discute. Figueirense e Fluminense no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis. E Coritiba contra o Vasco, jogando no Couto Pereira. Por que esses dois jogos se relacionam? Eu vou falar aqui os times que ainda brigam para cair, né? Brigam para não cair. Coritiba em 15º, 43. Avaí 16º, com 41. Aí a zona de rebaixamento. Figueirense 40, Vasco 40, Goiás 38 e o Joinville já caiu com 31. E aí? Figueirense precisa ganhar e torcer para ou Coritiba ou Avaí tropeçarem. E aí o Figueirense escapa. O Vasco... Não, o Coritiba, porque Vasco e Coritiba, os dois estão numa situação ruim. Mas o Coritiba é mais fácil, digamos assim, porque ele tem 43 pontos. Ele depende só dele. Se ele empatar, ele tá fora da zona de rebaixamento, não cai mais. E o Vasco precisa vencer o Coritiba e torcer para Figueirense, pro Figueirense que tropeçar. Porque o Coritiba tem 43. Deixa eu ver aqui. É, e o Avaí também. É bom tropeçar pro Vasco. Só que vai jogar a Figueirense contra o Fluminense. Fluminense é o rival do Vasco, né? E aí tem essa história. Ih, será que o Fluminense vai entregar? Será que não vai? O Fluminense já não quer mais nada no campeonato. Faz tempo. E aí, Matheus? Você acha que vai rolar isso aí? Da entrega? É. Ah, possa ser que... Pode ser, desculpa, que role uma... Tirar o pé da dividida ali, né, de repente, não aquela entregada, mas... Aquela contribuída, né? É um empurrãozinho ali. Ajudinha, famosa. Mas acho que independente disso, o Figueirense tem plenas condições de ganhar do Fluminense no campo, sem precisar de... Acho que, de repente, uns 2-0, eu acredito no time do Figueirense pra esse jogo. Então, e o Figueirense... É um time difícil de se bater em Florianópolis. Eu acho que... Não sei se... É que a gente nunca pode falar, oh, vai entregar, não sei o quê, porque não é da nossa parte falar isso e eu espero muito, torço muito para que não tenha isso no futebol, porque se existir isso, já estraga toda a magia do futebol e também do esporte, né? Porque, imagina, eu não consigo entender torcedor que torce pro time perder. Pra... ferrar o adversário, seja o que for. Não dá. Eu acho que vai contra todo o seu caráter de torcedor. Se você torce pro seu time perder, você não é torcedor. É que é uma coisa inevitável, né? Essa última rodada do pontos corridos. Sempre vai ter uma situação assim, todo ano tem, e acho que assim, nunca vai mudar. E teve uma história aí que a torcida do Fluminense, uma parte lá, deve ser organizada, né? Não sei. Chantageou o conselheiro do clube. Era conselheiro ou vice-presidente? Alguma coisa, acho que era um conselheiro do clube. Falando que iam sequestrar a filha dele e devolver só depois da partida. Pro Fluminense pro Fluminense perder? Pro Fluminense perder. A própria torcida do Fluminense fazendo isso. E também tem essa história, né? Teve aquela declaração do Vinícius, o atacante do Fluminense, há um tempo atrás, falando que se desse pra ferrar com a vida do Vasco, eles... Por que não? Por que não fazer? Já que o Fluminense não tem mais pretensões. Você acha que... Não vou falar se você acha ético, André, porque não é ético fazer isso. Mas será que o Fluminense dá essa ajudinha? Eu acredito que não precisa da ajuda. Eu acho que o Figueirense tá com um time melhor, um time que quer... Que briga por algo. O Fluminense vai estar sem alma em campo. Então o Figueirense tem plenas condições de fazer o jogo dele e vencer. De 1, de 2, de 3. Não importa o placar, eu acho que o Figueirense consegue a vitória. E acho que o Vasco consegue a vitória também no jogo dele. Eu também vou com o André. assim, falando sobre o jogo do Figueirense, faz tempo que eu não vejo o Fluminense apresentar um bom futebol, então acredito na vitória do Figueirense. Em relação ao Vasco e Coritiba e Vasco, né? Acredito que seja um jogo bem disputado, talvez tecnicamente, taticamente, um jogo complicado, difícil de se ver. Mas eu acredito na vitória do Vasco também, um 2-1, sofrido. Não sei se vai escapar, porque depende dos outros resultados. Mas eu, lá no Couto Pereira, acredito na vitória do Vasco também. Também eu tenho a mesma opinião de vocês. Acho que o Figueirense passa pelo Fluminense e o Vasco ganha sofrido do Coritiba lá no Couto Pereira, mas não é o suficiente para escapar do rebaixamento. Então, pelas nossas contas, pelos nossos palpites, escapariam o Coritiba e o Figueirense. E aí, para a zona de rebaixamento, Vasco, Avaí, Goiás e Joinville. É isso mesmo? Isso aí. É injustiça, mas... Infelizmente, mas é isso que acho temos. Acho que o Vasco não merecia. O Vasco, pelo primeiro turno ridículo que fez, não cair seria quase impossível, mas né? Eu acompanhei bastante jogos do Vasco no primeiro turno. E assim... Deu azar também os deu jogos, deu muito, né? Azar, porque eles jogavam bem. É que assim, o Vasco, 90 minutos, joga 50, 60 minutos bem. Depois cansa. Depois não tem mais... Sim. Não tem banco, não tem... Já não tem time direito, né? Mas você vê, assim, o Nenê, o que ele joga a bola é um absurdo. E o Vasco, no primeiro turno, contra esses mesmos times que estão escapando, confronto direto, o Goiás, o Coritiba, o Vasco tomou gol nos acréscimos. E aí perdeu a partida, então. Em casa também. E aí, ó, estão fazendo falta esses pontos. Exatamente, no Maracanã, se eu não me engano, duas vezes aconteceu. Contra o Coritiba e contra o Goiás, se eu não me engano. Então, o Vasco, pela aquele primeiro turno ridículo e também pelo azar, é muito improvável não cair. Eu acho que se o Vasco não cair, vai entrar para a história do futebol como uma das salvações históricas, espetaculares, porque o Vasco ele já era tido como time de Série B. Desde o início. E aí o Nenê veio e o Jorginho também. Também. Jorginho tem boa... A mão do Jorginho tá muito aí nessa campanha do Vasco. Se o Vasco escapar, acho que vão construir uma estátua dos dois lá. E o Nenê, será que ele fica no Vasco se o Vasco cair? Se cair, eu acho que não. E acho que muito time grande que podia contar ele com o Ele joga Nenê, né? Muito mais que muito 10 aí de 350 time. Mil ele ganha no Vasco. 350 mil. Acho que dinheiro. Não é uma... Impossível para o São Paulo. São Paulo não pagaria mais do que 350 mil. Times que pagam isso são Palmeiras e Corinthians. Ah, tem o Atlético também. Acho que no São Paulo também o Nenê teria lugar, talvez, acho que... Tem o Ganso, né? O Ganso, né? Talvez no Palmeiras teria. O Palmeiras é uma boa pro Nenê. Corinthians o Palmeiras precisa tem muito Renato de um Augusto armador. E Jato. Não entraria. E o Santos, Flavião? Você contrataria o Nenê? No lugar do Marquinhos Gabriel, né? Marquinhos Gabriel que pode sair agora pro Al-Nassr. Ou o Lucas Lima, né? Uma boa também, sim. Uma boa pro Santos também. Mas isso são suposições, vai que o Vasco escapa. Pode então, ser também. Tudo pode acontecer. Então, você, meu querido ouvinte, não perca a última rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos jogos interessantes. Tem jogos que não valem nada, né? Tem, mas... Você põe ali pra dormir, né? Você sintoniza ali nos jogos mais interessantes, Inter e Cruzeiro, Goiás e São Paulo e os outros times que estão brigando para não cair. E só uma última notícia aqui, só para falar que a gente não falou. Ontem, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, ele foi indiciado pelo FBI, ele e Ricardo Teixeira. Então, ele pediu uma licença, o Del Nero, por 150 dias e aí entrou... Cadê o nome dele? Deputado federal do PP do Espírito Santo, Marcos Vicente. Então, ele agora é o presidente interino da CBF. E estão achando essas laranjas podres, hein? Tô vendo cabeças rolando aí. Acho que a partir do momento que tá colocando a FBI no meio, acho que aí a já... verdade vai ser. Exatamente. Não vai que ser. A gente conheça a verdade, a gente só comenta, mas. A verdade vai vir pra mesa. A sujeira do tapete, tá que estava debaixo do tapete, ó, tá saindo. Então, ó, acho que eu torço pra que aconteça. Se tiver alguma coisa, se tiver alguns escândalos que ninguém saibam, precisam vir à tona, porque o futebol brasileiro não merece isso. E com essa notícia, né, triste, meio chata de dar, e com esse esquenta do Campeonato Brasileiro, a gente vai encerrando por aqui o nosso Arquibancada MAC. Hoje é uma edição mais curta, mais dinâmica, mas também porque é o Campeonato Brasileiro, já fazendo o que vai acontecer, e segunda-feira a gente dá os resultados, as consequências, quem caiu, quem foi para a Libertadores, tudo que você precisa saber. Eu agradeço aqui meus colegas de bancada, obrigado Matheus Pinheiro, boa noite para você. Obrigado Tampelini, boa noite a todos, bom final de semana. André Fonseca, eu sempre confundo o sobrenome dos Andrés. André sempre, Fonseca, né? Boa noite para você, muito obrigado também. Boa noite Tampelini, muito obrigado por me escalar na bancada aqui hoje. Boa noite Flávio, boa noite Matheus, boa noite ouvinte. E é uma boa, né? O futebol vai melhorar cada dia mais. Beijão aí. Deus queira, Deus queira. E também, não esqueça, Arquibancada MAC de segunda a sexta às 8h30 da noite. E segunda-feira a gente vai falar também dos outros esportes também, NBA, tênis, tudo mais pra você que curte, além do futebol, os outros esportes. Sempre agradecendo também nossos trabalhos técnicos e sonoplastia de Flávio Rangel, nosso querido Flavião, e do Doni Paruti. Então, boa noite a todos. Bom fim de semana, até segunda-feira e a gente se ouve. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental.